Então, em Salvador, muito boa noite. TAM 3126, sinal para 10, baixado e travado. Boa noite, 3126, livre pouso na 10, vento 280 graus com 3 nós, altímetro 10 no 7. Autorizado, pouso na 10 com 1017, TAM 3126. Salvador Tower, good evening, Ocean 6012, localize, stable, runway 10. Roger, report order marker. I go back over order marker, 6012. Over, order market, Joshua 6212, landing gear down in 3, green light check. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land. Stand by, land clearance, continue approach, Joshua 6212. TAM 3126, solo 25, livre à direita, solo 121 decimal 9, corrigindo 121 decimal 1. Livre à direita, 211, TAM 3126. Yeah, 6212, clear to land, runway 10, wind calm, QNH 1017. Clear to land, runway 10, 6212. Air 6212 on the ground at 27, vacate to the right, call ground 121.1. Vacate to the right and call 121.1, Ocean 61, 6212. Torres Salvador, muito boa noite. Passarelo 2224. Boa noite, 2224, reparte externo. Passarei. Passando externo, baixou, travou. Passarelo 2224. 2224, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro 1097. Livre pouso 2224. Passarelo 2224, solo aos 36, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita, 21, 1, confirma? Afirmo. Salvador, 0 norte, habilitado, final de regresso, pessoal. A gente livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no 7. Repouso, piso no 0, mostra 19. Sou 09, Follows 41, destino Pátio Militar. Gente autorizado, backtrack, é parte livrando. Na frequência livre a estacionar. 1868, a linha decola da 10, vento 290 graus com 2 nós. Alinhada de decolar da 10, gol 1170, ali mantém o 10. Ali mantém na 10, vou pro 1868, decolado 246, controle 119, decimal 8. 198, boa, 1868. O 1170, estimado 2 minutos, ok? Mantenha alinhado. Mantenha 1170. 170, autorizado decolar, pista no 0, vento 290 graus, 029. Fernando, está iniciando na 190, voo 170. Oi, Salvador, boa noite, Xené 6258. Passando marca 2 terno, baixar travado. 258, boa noite, continua aproximando. Não informa que está livre. Sente, Xené 6258. Meia 258, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0, no 7. Livre pouso, cabeceira na 0, Xené 6258, ajustado 1017. Pono 170, decolado ao 50, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 098, voa. Meia 258, solo 52, livre à direita, solo 12, um decimal no 1. 2, 1 decimal no Xené 6258. Salvador. Bom dia, TAM 3891. Bom dia, TAM 3891. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0, no 7. Livre pouso na 10, com 27, TAM 3891. Salvador, voo 902, no final da... Gente, continua a aproximação, agora de pista livre. Agora. 3891, solo 04, livre à direita, solo 121, decimal 1. 121, décima 1, livrando a direita, tá 31, 3891. O 972, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0, no 6. Você está livre pouso com o 972. Mar 72, solo 07, livre direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 21, 291, no bom, no 972. Salvador, eu vou 1972, viu? Salvador, eu vou 1972. Só eu vou 1972. Siga. Negativo, contato. Solo, confira a frequência. 121, decimal 1. Ah, ok, 21, obrigado.